uma vez eu te encontrei aqui tão só. Mais uma vez você chorou ao pôr do sol. Mais uma vez te encontro aqui tão triste e só. Os Brothers, Banda Os Brothers, a maior referência em melody. Companhia do técnico, Companhia do técnico, uma máquina de fazer sucesso. Mais uma vez eu te encontrei aqui tão só. Você chorou ao pôr do sol. Mais uma vez você me implora e pede pra voltar. Eu não consigo entender como pôde me enganar e me ferir. Por causa de você vivo quase sempre tão distante. Por causa de você o meu pensamento vive longe. Por causa de você eu acho difícil confiar segredos e um sentimento. Por causa de você eu tenho medo. Não vou chorar, não vou gritar que termina o sonho. Vazio e todo o que restou não moram mais em mim. Não vou chorar, não vou gritar que termina o sonho. Vazio e todo o que restou.